fique cada dia mais distante. Dos olhos que eu não posso ver. Trazendo alegria, sou mensageiro da paz e do amor. Viva a vida e conte comigo. Não tenha medo, eu sou seu amigo. Trago o carinho da natureza e de toda a gente que deixei por lá. Sou gente amiga de todos, amigo. E você pra lá eu quero levar. Eu cheguei pra cuidar de você. Ah, eu cheguei pra cuidar de você. Eu cheguei pra cuidar de você. Ah, eu cheguei pra cuidar de você. Olha meu parceiro Paulo, vem curtir o Rubi hoje só de boa, aqui na Via Show, um abraço! O meu caminho venha sem medo, DJ Jairinho. Não há segredo pra se desvendar, tudo é tão simples, tudo é no... Givaldo. Tudo é beleza, pode chegar, você é... Olha a trilha já já! Com as flores, não tem espinhos pra me machucar. Me abrace forte, entre no meu barco, que pro horizonte vamos navegar. Givaldo é a norma, é? Eu cheguei pra... Tá diferente hoje. Você, ah, eu cheguei pra cuidar de você. Eu cheguei... Meu parceiro Espetinho, Buiú, chegando juntinho aqui no Rubi. Pra cuidar de você. Eu cheguei pra cuidar de você. Quero aqui abraçar com muito carinho meu grande amigo Osmar, do Clube da Saudade, ao lado da patroa aí, seu grande amor. Hoje vem curtir o lendário Rubi aqui na Via Show. O meu caminho venha sem medo, não há segredo pra se desvendar. Tudo é tão simples, tudo é nobreza, tudo é beleza, pode chegar. Você é pura como as flores, não tem espinhos pra me machucar. Me abrace forte, entre no meu barco, que pro horizonte vamos navegar. E a galera vai chegando juntinho. Eu cheguei pra... Meu parceiro DJ Elton! Toda essa comitiva aqui, cheguei, um abraço pra você, garoto! Eu cheguei pra cuidar... Rubi! Resolvi cuidar melhor de mim, DJ Jairinho. Pois você não sabe o que é. Desejei ver um lindo amanhecer. Acordei numa solidão qualquer. Preciso de amor. Preciso de amor, você não dá. Preciso de calor, você não está. Me diga como posso ser feliz na vida. Você foi o melhor que eu sonhei, e só desilusão eu encontrei. Se você já não quer o meu amor, decida. Será que o meu beijinho, o meu carinho nada representam pra você? Será que o calor de você, mas eu lhe quero é aqui pra me abraçar. Qual é a sua? Qual é a sua? Na rua, na

travesseiro. E você vai? Você vai chorar primeiro, pra depois se arrepender. Oh. Ah, você vai sentir falta do meu braço, pra matar o seu cansaço. Depois de tanto me amar, vai, você vai ver de frente a saudade. E a saudade gostosa na Via Show. Saber que na verdade sou teu homem. E aí, meu amor? Meu parceiro Paulinho, saudade, tá na área com o Jairinho. Ao lado do segurança de amor, vem com o estilo lendário. Poxa, aqui na Via Show, um abraço pra você. Meu parceiro Índio tá na área. Alô, Índio! Você vai abraçar seu travesseiro. Você vai chorar primeiro, pra depois se arrepender. Ah, você vai sentir falta do meu braço, pra matar o seu cansaço. Depois de tanto me amar, vai, você vai ver de frente a saudade, e saber que na verdade sou teu homem, meu amor. Jairinho de Maura e CDs, estamos no CD ao vivo. Com a mesma roupa branca, aquela com que nós casamos, e o doutor, por mais que ande, fica longe onde moramos. E o meu mal não tem remédio, minhas forças se acabando. Com a mesma roupa branca, nosso Senhor. Olha o meu parceiro DJ Pedrinho, hoje com o estilo lendário, Rubi. Um abraço pra você. Saudade. Agora aqui é Jairinho, DJ DJ Boy e o mestre DJ Gilmar Santos e o nosso parceiro DJ Tubarão. Na Via Show, a galera vai chegando. Nosso viver. Encontrei paz. Tenho você. Assim, Jairinho, toda a ternura. Toda a ternura que eu procurei. Só ao seu lado eu encontrei. Fique comigo até o fim. Eu quero ter sempre você aqui. Você aqui. No Charme, ao lado da Cleo aí, a equipe Simulação hoje vem curtir o nosso lendário. Poxa, aqui na Via Show, um abraço pra vocês. Quero você aqui. Você aqui. Agora recordando Via Show. Viva a esperar em vão alguém que eu quero tanto, que fugiu de mim um dia de verão. Sozinha. Sozinha na cama, nesse quarto tão vazio. Pensamentos, lindos momentos. E lá fora. Esse quarto. Esse quarto tão vazio. Pensamentos, lindos momentos. Lá fora o vento sussurra seu nome. Preciso encontrar de uma vez com esse homem. Se alguém souber que diga para mim. Hello, hello, estou aqui. Saiba essa saudade de você. Tá doendo em mim. Hello, hello. Aqui, saiba essa saudade de você. Tá doendo em mim. No alto da serra, eu fiz essa canção de amor. Olha quem chegou, Strick. Lá do dos nossos momentos. Carreira solo hoje. Passas do meu pensamento, torna meu sonho azul. Saudade quando invade o peito. Olha que tá caindo uma chuvinha. Chuva fina é temporal. Perdoa essa minha insensatez. Fica comigo de vez. Por favor, não vá. E não vá embora. Não leve o meu sonho azul. Da minha alma chora. Amor, doce amor. Não vá embora. Não leve o meu sonho azul. Minha alma chora. Amor, doce amor. Givaldo Gravações CDs. A gente vai recordando o nosso lendário Rubi. Hoje aqui na Via Show, Zona Mãe. No alto da serra, eu fiz essa canção de amor. Pra falar dos nossos momentos, e nas asas do meu pensamento, torna meu sonho azul. Saudade quando invade o peito, chuva fina é temporal. Perdoa essa minha insensatez, fica comigo de vez. Por favor, não vá, não vá embora. Não leve o meu sonho azul. Vamos ouvir minha canção. Os seus olhos vão brilhar, meu bem. A qualquer dia, qualquer hora, qualquer lugar. E o pensamento, em seu pensamento eu vou estar. Se a canção me envolver, você sentir vontade de chorar. Peça ao DJ pra repetir. DJ Jairinho. Deixa os olhos pra sonhar. E o delírio da canção. E no delírio da canção, tente abrir seu coração. Olha só, Jairinho, deixa o amor. Deixa o amor te completar. Por favor, não diga tantas vezes não. Tá no batidão. Mas a promessa é o impulso do tesão. Uma transa até se jura amor. Ligue o volume do amor. Sou seu DJ, sou seu cantor. Vem, meu amor, me completar. Vou me dizer se eu te chamei em vão. Uma transa até se jura amor. Ligue o volume do amor. Sou seu DJ, sou seu cantor. Vem, meu amor, me completa.

O que restou de nós dois foi só a saudade e nada mais. Por querer viver o passado de você não volta atrás. O que restou de nós dois foi só a saudade e nada mais. Porque viver o passado de você não volta atrás. Alô, DJ Jairinho, o show agora é com você. Viaje pesquisando o lendário Rubi. O reggae que é um som legal. Mostre pra todo mundo que você é o tal. Pegue sua menina e leve pro salão. Aperte-a com carinho e preste atenção. Que som é bom demais. Deixa pra cá, deixa pra lá. Bote quente, meu rapaz. A menina vai gostar. Aproveite, aperte mais. Deixa o corpo em... Quero aqui abraçar com muito carinho a equipe Simulação. Hoje aqui na Viajão, curtindo o lendário Rubi. Remexendo pra frente, pra trás. Quero aqui abraçar com muito carinho as lendárias. Chegando juntinho, um abraço. Dançar o reggae que é um som legal. Mostre pra todo mundo que você é o tal. Pegue sua menina e leve pro salão. Aperte-a com carinho e preste atenção. E esse som? Esse som é bom demais. Mexa pra cá, mexa pra lá. Bote quente, meu rapaz. A menina vai gostar. Aproveite, aperte mais. Deixa o corpo encostar. Curta o que for capaz. Permaneça no lugar. Remexendo pra frente, pra trás. Para esquentar, João! Cachorro, novos parceiros, Motoca! Da Motoca hoje aqui com o Chino, o lendário Rubi Saudade. Um abraço pra você! Olha o meu parceiro Espetinho, hoje com o Chino Rubi. Um abraço pra você, garoto! Alô, Buiu! Alô, Buiu! Jairinho! Olha que a saudade é gostosa na Via Show com o lendário hoje! nesta casa tão pequena, Sheila. Nesta casa tão pequena já morou felicidade. Era aqui o meu encontro, era aqui minha amizade. No outro lado eu avistava a menina na calçada. Quando eu vinha do colégio, um sorriso ela me dava. E à tarde, às 5 horas, eu chegava ao portão. E ela vinha lentamente, sorridente, me pedir uma canção. A gente vai recordando só na manhã. E naquele mesmo instante, buscava o meu violão. E ela encostava em meu ombro pra ouvir nossa canção. Olha aí, olha aqui, preste atenção. Esta é a nossa canção. Givaldo Gravações. E à tarde, às 5 horas, eu chegava ao portão. E ela vinha lentamente, sorridente, me pedir uma canção. Quero aqui abraçar com muito carinho meu parceiro Leandro, ao lado do Danilo, o Jaqui Gostino Lendário. Um abraço pra vocês. E ela encosta bem meu ombro pra ouvir nossa canção. Olha aqui, preste atenção, esta é a nossa canção. Aqui abraçar com a Milena Creu e meu parceiro Charles, a equipe de simulação, hoje curtindo o lendário Rubi na Via Show. Um abraço pra vocês, vamos lá! Em que meus olhos me trouxeram teu encanto, eu pude ter. Amiga Drica, Yahoo! As solidárias, puxa aqui com o Jarino, um abraço! Beijando o coração! Quem sabe o coração me diz que você chegou e agora quer me pertencer, quer me envolver de uma maneira forte, quer prender. Mas tudo que você fala eu não consigo entender. Às vezes chama meu nome, mas não quer nem me ver. Isso é loucura demais. Isso é loucura demais. Verdades do nosso amor sem fim. Eu quero o que eu mereço ter, se isso for capaz. Olha só, gente, sábado, dia 15, estaremos no Casota. O nosso Rubi, o lendário, sábado no Casota. Domingo no Paraíso das Pedras. Segunda-feira no Imperial, no Jurunas. Lá no setor do Jairinho. Uma visão de louco, bem sedento de paixão. Quem sabe o coração me diz que você chegou. E agora quer me pertencer, quer me envolver de uma maneira forte, quer prender meu coração, dizendo que me ama sim. Mas tudo que você fala eu não consigo entender. Às vezes chama meu nome, mas não quer nem me ver. Isto é loucura demais. E volte, volte pra mim, meu amor, vai! Me curtiu um lendário hoje aqui na Via Show! Volte pra mim, por favor, eu estou. E aí, Cris? Tava sumida. Não importa, eu sou mesmo assim. Mas, por favor, volte pra mim. Vem, meu amor, vem! Meu amor, sem você eu não vivo um segundo. Nesse instante o amor se transforma profundo. E sem você, só penso em morrer. Você está no Rubi. E a loucura é uma coisa tão linda, que explode por dentro de tanta emoção, sem saber o que vai ser de mim. E volte, e volte. Volte pra mim. Por favor, eu estou te implorando. Tô mentindo, estou é chorando. Mas por favor, volte pra mim. Passazinhos da nave, já com a gente aqui beijando o coração. Alô, Stick do Rubi. Bora, pega logo o teu balde lá. Volte pra mim. E volte. Volte pra mim. Por favor, eu estou te implorando. Tô mentindo, estou é chorando. Mas por favor, volte pra mim. Todos me condenam por onde eu passo. E eu gosto de saudade. Que são de saudades. As canções que eu faço podem até dizer que sem você não sei viver. Mas vou brigar se alguém falar mal de você. Poderoso Rubi. Só pra gente viajar e dançar agarradinho. Eu passo correndo, logo comentam que eu estou sofrendo. Podem até dizer que sem você não sei viver. Mas vou brigar se alguém falar mal de você. Saudade. Se agora eu estou sozinho e se você me esqueceu, ninguém tem nada com isso. A vida é minha, quem sofre sou eu. Diz assim, Jairinho. Vou embora daqui, mas aonde eu chegar? Quem souber minha história, para os outros vão contar. Olha só, gente, a nossa marketing, Cris, já passando aí com você para bater aquela foto, para registrar aqui no lendário Rubi, viu? E ela está aí no salão, viu, gente? Se quiser bater sua foto aí, para ficar registrado no lendário Rubi, a Cris está girando aí no salão. Estou sozinho e se você me esqueceu, ninguém tem nada com. Daqui, mas aonde eu chegar? E a nossa história? Quem souber minha história, para os outros vão contar. Viajou, brigo com o mundo, enfrento tudo enquanto eu viver. Mas vou brigar se alguém falar mal de você. Mais perto, vai! Se chegue pra perto e vem que dá certo, vem! Me

aí,